Seção 43, de Broquéis. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Leni. Post-mortem, de Cruz e Souza. Quando do amor das formas inefáveis do teu sangue apagar-se a imensa chama, quando os brilhos estranhos e variáveis esmorecerem nos troféus da fama, quando as níveas estrelas invioláveis, doce velário que um luar derrama, nas clareiras azuis ilimitáveis clamarem tudo o que o teu verso clama, já terás para os báratros descido, nos cilícios da morte revestido, pés e faces e mãos e olhos gelados. Mas os teus sonhos e visões e poemas pelo alto ficarão, de eras supremas, nos relevos do sol eternizados. Fim de Post-Mortem.